395 Vila Arlindo Luz. Rádio Clube de Itapetininga. 32 anos. Rádio Clube de Itapetininga. 32 anos no ar. Bem-vindo a Clube. Sua impressora deixou você na mão? E na hora que você mais precisa? Ligue agora mesmo, 3272-9557. Line Print, cartuchos e toners para todas as marcas. Sua impressora merece cartuchos e toners da Line Print. Mais de 10 anos líder no mercado de Itapetininga e região. Não esqueça, ligue 3272-9557. Line Print, toner. Batista 1200, Itapetininga. Você não aguenta mais aquela sua geladeira? Ah, já sei. Sua lavadora de roupa precisando de um reforço? Então vá hoje mesmo a Refrigeração Juliana Agri, em Itapetininga, que faz consertos, reformas e peças em geral para geladeira, lavadora de roupa, balcão frigorífico, ar-condicionado, câmara frigorífica, freezer, entre outros aparelhos. Faça já o seu orçamento sem compromisso. Refrigeração Juliana Agri, em Itapetininga. Avenida 5 de novembro, 327, fone 15-3272-6337 e 15-3271-8937. A vida é feita de grandes momentos ao lado de quem. Por isso que o Plano Camargo cuida de tudo, para que você possa aproveitar todos eles ao lado da sua família. O Plano Camargo oferece atendimento 24 horas, livre de troca própria, assistência funerária completa e apoio ao convalescente, para você e sua família ficarem livres da preocupação em momentos difíceis. Viva os melhores momentos ao lado da família. Do resto, nós cuidamos. Plano Camargo, www.plano-camargo.com.br. Academia Aqua Training. Saúde e bem-estar para toda a família. Natação com metodologia credenciada pelo Gustavo Borges. Hidroginástica para todas as idades em piscina aquecida. Musculação e aulas fitness com equipamentos de última geração. Avaliação física por profissionais especializados. Academia Aqua Training. Rua Benedito Leonel Ferreira, 71, Vila Vendramini. Agende uma visita. Telefone 3373-3535. Academia Aqua Training. Dê uma força para a sua saúde. Rádio Clube Itapê 900. Você está ouvindo uma rádio de Itapetininga para Itapetininga. Para você matar a saudade. Yeah. Paulinho.